Agora veja o que diz o capítulo 19. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Aqueles que estavam lá com Abraão foram encaminhados por Abraão. Abraão ficou no seu lugar, teve a conversa com Deus, mas os anjos continuaram e chegaram em Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado à porta de Sodoma. Ló é sobrinho de Abraão. E vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Para você ter um pouquinho mais de entendimento do contexto, irmão, aquela é uma cidade tão promíscua, que aqui o texto vai dizer o que, que aqueles homens queriam, que qualquer pessoa que fisicamente fosse pura, coração simples, qualquer pessoa estrangeira, com cultura, com sentimentos, com pensamentos normais, se destacava. Entrou alguém que não é promíscuo, entrou alguém que não é o jeitão, tanto na voz, na fala, no jeito de vestir, nos comportamentos, quanto no ambiente espiritual. Não tem nada a ver com essa cidade. Ló identificou aqueles dois e de imediato se levantou, prostrou e adorou, porque ele disse assim: não é nem que esses são estrangeiros e não são tão promíscuos quanto os daqui, é que são enviados de Deus. O temor do Senhor ainda estava sobre Ló. E o versículo, disse ele, versículo 2, meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso senhor, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes nós vamos passar a noite aqui na rua. Ló insistiu com eles: não, aqui não, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ló sabia o que poderia acontecer com aqueles dois homens se eles ficassem dando sopa na rua de Sodoma e Gomorra. Ló lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá para nós. Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais mal algum. Eu tenho duas filhas virgens, eu vou dar elas para vocês, e vocês façam o que quiserem com elas, somente não façais mal a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, pois o meu clamor se tem avolumado diante do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém ele apareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Lento para deixar o mundo, aquela circunstância. E aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor, o teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida, mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor, desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi o lugar onde estivera em pé na presença do Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. É um contexto todo. Por isso nós estamos lendo todos esses capítulos. É importante que você veja o contexto todo. E esse contexto todo nos ensina sobre a onipotência de Deus. Deus é onipotente, isso é, Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada que seja impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus é onipotente. Mas eu quero destacar uma das características da onipotência de Deus. Ou um dos frutos da onipotência de Deus. Deus é multioperacional. Esse é um princípio espiritual do reino de Deus. Significa, se Deus tem que tirar essa peça daqui, Ele, ao mesmo tempo que executa o que precisa tirar a peça daqui, Ele faz uma série de outras coisas de uma só vez. Se Deus te põe em um lugar, Ele não apenas resolve a questão de te pôr naquele lugar, como utiliza toda esta operação para inúmeras outras funções. Nada é por acaso. Nada está desassociado, isolado do contexto. Deus é multioperacional. Quando Deus começa a agir, Ele faz algo que vai atingir vários propósitos, várias ações ao mesmo tempo. Deus não só pode tudo, como Ele opera poderosamente com múltiplas ações ao mesmo tempo. Isso nos leva a entender um princípio de Deus. Quando Deus vai operar um milagre, Ele não está pensando só em nós. Nós esperamos um milagre pensando só em nós. Mas quando Deus vai operar um milagre, Ele tem um projeto perfeito. Dentro da sua onipotência, Ele vai operar de forma múltipla. E se nós reduzimos a área de operação de Deus, Ele diz, assim eu não posso operar. Deus, eu tenho esse assunto, tá, eu vou tratar desse assunto, mas na hora em que eu intervir nesse assunto, eu vou cuidar de várias outras coisas. Você quer o milagre? Não, não, não, não, não, eu preciso só que o Senhor resolve o meuzinho. É mais simples, Deus, que aí é mais rápido, é mais fácil para o Senhor. Olha o meu, sabe o que Ló fez aqui? E Ló é essa figura de alguém que está envolvido demais com a promiscuidade desse século. Ô Senhor, para a montanha, lá para a montanha? Não, não, lá não, olha, não é melhor. Não, não, deixa eu ir para aquela cidade lá, aquela cidade é melhor, lá vai ser muito melhor para mim. Rapaz, os anjos estão vindo salvar você e você ainda se acha melhor do que eles? Deus ainda foi misericordioso e disse, tá bom, fica naquela cidadezinha. Aquela cidade chama Zoar. Zoar é um nome que significa insignificância. Pequenininho demais, para dizer que nós, envolvidos nesse sistema humano, quando desejamos um milagre de Deus, ou quando estamos para receber um milagre de Deus, nós ainda corremos risco de intervir, e quando intervimos, segundo os nossos pensamentos, nós só intervimos para as coisas insignificantes, pequenininhas, medíocrezinhas. Então eu preciso aprender a parar de intervir nos milagres de Deus e aceitar como Ele vai fazer, porque Ele é multi operacional, Ele vai fazer um mundo de coisas. Se está demorando, é porque Ele está fazendo um mundo de coisas, Abraão. Se Sara não teve ainda, não arrume um meio seu, porque você vai arrumar uma dor de cabeça para você. Espera o tempo de Deus, porque quando o milagre surgir, virá algo multioperacional. E você vê que desata algo ali, resolve algo ali, acontece mais um ali, acontece outro ali. Deus é multioperacional. O ambiente do homem, em todo esse contexto desses capítulos é, primeiro, força do braço. Você identifica isso nas suas circunstâncias de aflição, como de Sara, ou de Sarai, e de Agar? Força do braço. Vamos tentar assim. Vamos fazer assim. Corre. Ó, eu preciso me virar. Eu preciso. Ó, pastor, dá licença. Eu não posso porque eu vou primeiro resolver isso aqui. Eu preciso me virar. Força do braço humano. O ambiente humano é de despeito, inveja, soberba, raiva, contendas, injustiça, incredulidade. Tudo isso são elementos que você tira desses capítulos aqui. Fraqueza. Sabe um nível, uma identificação de fraqueza? Abraão precisava entender assim: tem meu sobrinho Ló, salva ele? Salvo. Mas ele parou nos 10, 50, 45, 30, 35, 20, 25. Okay. Oh, Senhor, me perdoa pela última vez. 10, 10. Se você entende que Deus é um Deus poderoso, onipotente, multioperacional, peça direito. O Senhor está fazendo, Deus. O Senhor está operando. Eu vou clamar. Eu quero que o Senhor me dê aquela cidade inteira, Deus. Eu quero que o Senhor me dê. Eu quero trabalhar para o Senhor, porque o Senhor está operando algo sobrenatural na minha vida. O ambiente do homem, nesse contexto aqui, é um ambiente de promiscuidade sexual, de torpeza, de relativismo. Ah, tem nada a ver. Ah, não é assim. Ah. E se alguém está andando longe dos caminhos do Senhor, está vivendo dentro disso aqui, olha. Agora, a ação de Deus num contexto de milagres. Primeiro, justiça ao necessitado. O seu milagre, irmão, a sua necessidade, a sua oração para uma intervenção de Deus, e essa é uma expressão muito banalizada. Hoje é o dia do seu milagre, amém. Quem concorda, quem crê, diga amém, amém. E aí o milagre vai acontecer. E os anos se passam, e aquela pessoa não se cansa de ir a reuniões em que dizem que esse é o dia do seu milagre, mas nunca acontece. De vez em quando sai um dinheiro. O milagre. Quem disse que Deus está interessado em fazer milagre só te dando dinheiro, irmão? Você pode ganhar o que for agora, acaba. Milagre é um contexto muito mais tremendo de multioperação de Deus segundo o seu propósito. No fim, de carona, nós somos tremendamente abençoados. Isso é vantagem demais para nós. Nós saltamos de alegria com um monte de coisas que nós fazemos. Deus fez, Deus abriu a porta, Deus deu, louvado seja o Senhor. Mas na verdade, o milagre de Deus é uma operação multifuncional do Senhor, tanto para justiça ao necessitado, milagres de multiplicação, promessas, alianças, estabelecimento de renúncia, obediência e guerra contra o inimigo. Deus seria um Deus muito medíocre Se fosse assim, bem, eu não sei se eu vou hoje, eu não sei se eu vou amanhã. O que vocês acham? Vamos esperar mais uma semana? Tá bom, daqui a uma semana a gente dá um milagre para aquele menino, ele para de orar, ele para de insistir com a gente. Toma, toma um milagre, pronto. Pronto, e agora? Quem outro? Quem mais está precisando? É muita mediocridade para um Deus. E alguns cientistas que resistem ainda, de uma forma até honesta, resistem a crer em Deus, declaram assim: eu não posso crer num Deus medíocre assim. E eles estão corretos. Eu não posso crer num Deus desses crentes que fica assim: Deus fez. Eu preciso crer num Deus que faz coisas sobrenaturais, como essas estrelas que eu estou estudando. E eles estão corretos, irmãos. Nós não podemos conduzir a nossa vida cristã como uma vidinha de Deus. Faz um milagre. Precisamos entender. O Senhor quer nesses ambientes de conflitos diários. Aqueles probleminhas do seu trabalho, da sua escola, das suas finanças. Aquelas coisinhas do dia a dia de todo mundo. São esses os elementos do ambiente de milagres. Mas é nesse ambiente que você tem que proclamar: Deus fará algo sobrenatural. É nesse ambiente que você tem que... Eu quero me submeter ao que é mandamento dele. Em obediência, eu vou... Mas não fez ainda. Sabe o que é, Deus? Vamos fazer um negocinho. Se o Senhor me der amanhã, depois de amanhã, eu já estou lá de pé. Assim, ó, filho, pode contar. Eu prometo. Não, irmão. O que o Senhor quer é simplesmente que eu levante, me levante e declare: o Senhor fará. Eu farei, filho? O Senhor fará. Você crê, filho? Creio. Então me obedeça. Estou obedecendo. Mas por que você está obedecendo ao Senhor? Porque ele fez uma aliança comigo. Que aliança? Ele trocou meu nome, pai de muitas nações. Mas quantos filhos você tem? Nenhum. Ah, que é isso, cara? Você está nessa fantasia aí. Não, eu estou crendo no que ele me disse. Mesmo que eu não veja. Por isso lá na frente, você vê Abraão na galeria dos homens de fé. Ele creu sem ver. O Senhor já fez. O Senhor já executou, e eu obedeço, eu renuncio, para que o ambiente em que eu estou se torne mais propício ainda para receber o milagre que vai acontecer. E ainda, no ambiente de milagre, em obediência, eu preciso comprovar que estou perseverando na promessa. O Senhor prometeu. E por último, no ambiente de perseverar na promessa, eu preciso ir cumprir a minha missão: interceder por vidas, ser instrumento de salvação de vidas. E o Senhor executou isso. E Ló ficou salvo em Zoar, e o Senhor manifestou a graça dele, e o Senhor abençoou aquele povo, e o Senhor gerou vida na vida de Abraão. Se eu tivesse mais uma hora, nós íamos continuar a ministração para a gente estudar o que aconteceu a partir de Isaac. Abraão teve ou não teve uma nação fruto de um milagre? Abraão foi ou não foi o referencial em toda aquela terra e até hoje de um homem que obedeceu desde o início, saiu da sua terra, da sua parentela, tomou a Deus como o único Deus da sua vida, em obediência, em submissão, em renúncia, em caminhada pelo deserto. Deus lhe deu um único filho, a quem Deus lhe fez uma nação grande, e até na sua desobediência Deus transformou em bênção e fez dos árabes uma nação abençoada, e deu a ele também 12 príncipes, e fez um povo próspero e frutífero. Deus fez ou não fez isso? Pode ou não pode fazer comigo e com você? Feche os teus olhos, irmãos.